890, bom dia. É, para Recife 330, copia? Afirmativo, copia. 3890, está autorizado para Recife, nível de voo 330, aerovia Upper Whisky 58. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5410 e o controle em 120.8, cotejo. 330 Recife, via superior Whisky 58, decolando da 10 com curva à esquerda, Puca, transição Caju, código 5410, controle 120.8, 3890. 3890, correto, cotejamento, chame para acionamento na remota. Portaral, obrigado. Guardião 07, bom dia, prossigo. Web 5808, 120 a bordo, 3 horas e 50, alternando por fins. Autorizado o táxi, o Web 5808. Aqui é Indy Alpha, ponte para todos, 862, se ligando no 0 no 7, 1 no 0, 1 no 6, Web 5808. Está autorizado, Indy Alpha, no ponte para torre 18 no 6, Web 5808. Guardião 07, aciona e reporta para o seu decolagem. Aguarda para a iniciar a decolagem, Guardião 07. 31171, livre de decolagem. A pista 10, 1 no 60 graus, com meia dúzia de nós. O 07 poderia confirmar o indicativo da localidade? Pela identificação, desce para 4.000 pés, que é legal no 0 no 6, chegada bom. 4.000 no 0 no 6, 3, 1, 3, 3. Leão, autorizado, decola, pista no 0, curva direita, saída da El, lei da trilha, controle 120.8, sendo 5412. Autorizado 360, via Pesulu 10, decola da... Pistão no 0 com curva direita, saída da El, linda bridge, controle 1208, 5412, voo 1804. Cotejamento está correto, reporta pushback, sinal 1804. Reporta na água 1804. Rodou, bom dia, azul 4069. Confirmando aeronáutico copo. Azul 4069, teria saída prevista para Campinas, por gentileza? Azul 4069 tem a cópia, 360 Campinas, está autorizado, decola a pista no 0 para a direita, saída da El, Leda, Bridge, prossegue o pistolão no 6, controle 120.8, aciona 5425. P360 Campinas, pista no 0, da El, Leda, Bridge, 208-5425. Correto, reporta para o push, 4069. Reporta, obrigado. Mantendo agora 500 pés sobre o terreno, Guardião 07. Guardião 07, mantém as condições visuais, 500 pés, esquina legal no 0 no 6, setor norte, reporta, livrando a CTR. Passará livrando a CTR, o Guardião 07. Intenciona subir para 1 na mil pés, caso o controle autorize. Autorizado, 1 no 1000 pés, Guardião 07. Grato, vamos lá livrar no CTR, o Guardião 07. 808, alinhar e manter cabeceira 10. Ali, manter 10, 808. Então. 360, saída da Elta, 3171. Guardião 07, informa quando possível o chamado de pouso. Estimado a 10048 Zulu. Ciente. livre decolagem, pista 10, vento 160 graus com meia dúzia de nós. Iniciando decolagem no 05808. Decola 1-2, controle agora em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado. Bom, foi 5-5, diagonal 5-7, diagonal 09, 1-62-62, horário, Guarulhos, 8:20. Romeu Bravo, Alfa Tango, informe chamada do pouso. No 308. Certo. Direto 5808, voa direto Alefa. Direto Alefa, UFJet 5808. São 3153, desce para 2000 pés, quem negar 10 no meio, autorizado ILS, reporte estabilizado. Ok, autorizado 2000 no 0 no meio, até 3. Ano 71, chama-se atrás Recife 1251, alternativa 1-3325. 251-3325, bota. Guardião 07, não é para fazer informar esse setor, frequência livre. Dia. Objeto 5808, chama o centro Recife, 1288, alterna 1260. 288-260, 5808. Bom dia, com 607. 07, bom dia. Guarulhos, 360, recebido do Luno 6, autorizado, decola, visto no zero, curva direita, saída da El, lei da bridge, controle 120 décima 8, aciona-se em 427, o Luno 6. 427 e o controle 186. Perdão, é, qual foi o contrato? 120.8. 208.607. Paulo Salvador, voo 1804 para pushback treinamento, portão 1. 1804, autorizado pushback, senão reportagem. Contra-ataque, 1804. 31153, bom dia, tráfego avistado, tem livre pouso fiscal 10, o vento 150 graus com 07 nós. Livre pouso na 10, na 3153. Ajuste 1016. 10017 agora no ajuste, então 3153. 1017, 3153. Papa Romeu Bravo, Alfa Tango, para informação alerta, chama Recife 1288, alterna 1260. 228-260, obrigado. Salvador, muito boa. Voo no 642 com a informação. 642 Recife 390 via Peruísque 58. Decola a pista no 0 com a esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 120 décima 8, assina 5426. Autorizado Recife, nível 390, já pro Upper Whisk 850. Decola da 10, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 208, transponder 5426, gol 642. Está correto, reporta a busca no 642. 642. Seja como coordenar 350 pro ano 642. 4 libera a direita e chama 121 décimo 9. Direito 29, tá 32. Para CIE, confirma o parque que se encontra, pista de cola. Gente, 120 CIE, decola a pista no 7, curva direita, saída Coral. E aí? Controle 120 décima 8, assina 5421. Bom dia, bom dia, tá 3, 3, 3, bom dia, tá 3, Alfa, Juliette, com 3, Alfa, Juliette, 6, 2, tá 3, 2, 3. Salvador, gol 642. Possível. ADP, beleza, se disponível no nível 350, puder coordenar com o centro Recife. 108, não. Salvador, Salvador, gol 1715. Aerotax, gol 1804, está com 140 a bordo, 340 de autonomia, olhando com o fim. Autorizado o táxi de Alfa, ponte para 2862, que negão no 0 no 7, gol no 604. De Alfa, ponte 7862, 807, gol no 804. Gol no 7 no 5, Brasília, 360 via Pesulu no 7, decola a pista no 0, curva de à direita, saída Arbor, é leve, controle 120, décima 8, aciona 5433. É, desculpa, senhor, eu não estava preparado, podia confirmar o gol no 7 no 5? Afirmo, 360 Brasília, via Pesulu no 7, decola a pista no 0 com a direita, sai da Arbor, eleva, controle, 120 décima 8, acena 5433. Bom, 7 no 5. Muito obrigado, 7 no 5, autorizado Brasília, 360, uniforme Zulu, 7, Arbor, eleva, decola da 10 com curva direita, 108, curva responder 5437. Gol, 7 no 5. Correto, é porta puxa, confirmando só o transponto 5433, o ano 715. Obrigado, 5433, obrigado. Autorizado. Autorizado, obrigado. Tá 9910-32 motéis, que é legal no 0 no 7, desconsidere altitude recomendada em Mari pelo. Ok, 2000 no 0 no 7, desconsidere a nossa telemática, total 99 no 0. Oi, Salvador, muito bom dia, eu vou 1804. 4, autorizado a linha e decolar pistão no zero, vento 160 graus, 079. A linha decola pistão no zero, voo 1804. Total 9990, mantém a chegada, tenho tráfegos na perfil da saída. Ok, mantém perfil total 9990. Tá 3597, autorização Brasília. 597, bom dia para a FOP, a chama 121 decimal 9. 219, 3597. Salvador, bom dia, tá 3597, autorização Brasília. 3597, Brasília, 380, via peso Lula 7. Decola pista no zero, cor direita, saída Arbor, Elefa, controle 120.8, aciona 5430. 308, obrigado, bom trabalho. 120.8, é o controle 5430, transporta 3517, está no portão 04. Está correto, eu conto o pushback sinal 357. Chego para o alerta para o Solo Salvador, azul 4069, pronto para pushback no gate 8. Autorizado, pushback, assinamento, agora táxi 4069. Reportar a táxi 4069. remota 3890 para acionamento pushback na remota 2. 3890, aguarda para mim. Aguardando 3890. O Gol no 642, solta. Está 9900, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, chamada estabilizada. Aguarda para o puxo, manter a posição. Tem que para manter a posição, 3, 4, 5. Azul 4069, táxi 81 a bordo, Ribeirão Preto, 4 horas. Do táxi, a patinha de alfa, onde espera todos, 862, Keringal 90, 7, o Azul 4079. Azul 4069, pátio Índia e Alfa, quando pronto, 18-6, 4069, 17. Eu só confirme, é Índia e Bravo? Afirme, Índia e Alfa, no ponto de espera da 90, o 4069. Via Índia, no ponto de espera da 10-2. 7, via Índia, no ponto de espera, 18-6, 4069. Autorizado para o espectacionar e voltar. Direcionamento para o